sou feliz Natal. Natal, Natal, como eu sou feliz Natal. Como eu sou feliz Natal. Como eu sou feliz Natal. Tava na rua com o Papai Noel, entregando o presente e fazendo o Jingle Bell. Eu falei assim, vamos fazer um acordo. Vamos dar presente pra que estuda o ano todo. Feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Nesse final de ano a gente vai comemorar. KL produtora, joga as duas no ar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. DJ Bruno, o detonador de Marituba. Feliz Natal, Natal, que você tá comigo. E eu sou malandrão, falou? Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando na moral. Natal, Natal, o meu sou feliz Natal. Feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Nesse final de ano a gente vai comemorar. KL produtora, joga as duas no ar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô, feliz Natal vou desejar. Bololô.